Alô, Dinho Vaqueiro, essa é pra você, papai. Pra quem gosta de tomar uma, o maior vaqueiro de Maribondo. Tamo junto. Em nome de DS Produções. E o número do contato para show é 71-9315-8252. Vem com a Jaque, bebê. Você se foi e nem lembrou de mim. Você partiu e levou minha paz. Meu coração já não suporta mais. Meu amor, volta pra mim. Não consigo te esquecer. Eu não vivo sem você, meu amor, meu bem-querer, dono do meu coração. Eu quero ter você comigo. Eu quero ter você comigo. Eu quero ter o carinho. Vem cuidar de mim. Meu coração tá em pedaços. Volta pros meus braços. Eu estou aqui. Eu quero ter você comigo, eu quero teu carinho, vem cuidar de mim. Meu coração tá em pedaços, volta pros meus braços, eu estou aqui. Marcelo CDs Itaberaba, tamo junto. Se foi e nem lembrou de mim. Você partiu e levou minha paz. Meu coração já não suporta mais. Meu amor, não faz assim. Não consigo te esquecer. Eu não vivo sem você, meu amor, meu bem querer, dono do meu coração. Eu quero ter você comigo, eu quero teu carinho, vem cuidar de mim. Meu coração tá em pedaços, volta pros meus braços, eu estou aqui. Eu quero ter você. Volta pros meus braços, eu estou aqui. Eu quero ter você comigo, eu quero teu carinho, vem cuidar de mim. Meu coração tá em pedaços, volta pros meus braços, eu estou.